Olá pessoas, sou eu aqui do futuro, falando com vocês aqui na gravação desse podcast. Quer dizer, no que foi a gravação desse podcast, que no início era um vídeo, mas vocês vão ver durante o podcast em si o que aconteceu. Só passar pra dar um oi pra vocês e falar que depois desse podcast, na semana que vem, tem um vídeo com o terceiro desafio dos Old Gamers e começa uma nova jornada. Valeu! Vamos, né? Catadores e Remake Asninhos! Continua. Sejam bem-vindos ao vídeo, esse primeiro vídeo de 2017. Foi só em 2017, tá? Desculpa. Tá tão longe que vai ter só em 2017. Já? Começou agora. 2016, caramba. É só 2017 esse vídeo tá saindo. Você vê como pisa atrás, hein? É um ano vou atrasar esse vídeo. Oh, meu Deus do céu. É, na verdade não tá gravando 2016, mas até dele editar, tá no meio de 2017. Ou o final, pra combinar com a época. Saca? Mas nós estamos aqui pra cumprir com o nosso dever gamístico. Mas tá gravando mesmo? Tá gravando mesmo. Fique feliz porque... Pode ter certeza. No duro. No duro. Bate. Até o chimarrão aqui. Os gaúchos, tia. Então, toda essa história começou quando nós fizemos um primeiro desafio. Vai contar o primeiro desafio ou esse daqui só aí fechou? Não, vamos a história. Faz um resumo. Ó, nós fizemos um desafio, cada um de nós desafiou uma outra pessoinha pra jogar um jogo num tempo de um mês. O primeiro, tanto a primeira e a segunda vez foi um mês. O prazo sempre foi um mês pra terminar o jogo. O primeiro aconteceu, nós não gravamos nada. Porque... Já fizeram um podcast. Fizeram depois, né? Só que não era sobre o desafio. Foi sobre, acho que Old Gamers. Se você quiser ouvir, vai estar no YouTube. Não, vai estar não, que esquece. É outra coisa que vai estar no YouTube. Pode ser coisa. Fala coisa mentirosa. Né? Palhaçada, né, mano? Palhaçada, né? Quando... Você só o ponto livre, né? Tá gravando. Caralho, pediu os segredos culturais. Vou pagar o quê, pô? Você tá com a café? Não, cara. Nossa, tá agora. Quase, hein? Ela é indeciso, né? Eu mesmo esquenta a pinha lá, é indeciso. Mas então, nós fizemos esse desafio, nós não gravamos nada aqui, mas foi uma boa experiência. E nós queremos repetir a experiência e nós fizemos um segundo desafio dos nobres cavaleiros aqui presentes. Cavagueiros. Aqui presentes. E nós cumprimos eles nesse um mês passado. E nós estamos aqui para contar sobre as experiências que nós tivemos com esses jogos. Só que eu preciso saber quem começa, jovem. Não, começa... Sorteando aleatoriamente o Bruno! Porque ele tá aqui na minha frente, porra! Diego, 2-1, né? Já tocou. Eu que cortar tudo. Ah, eu vou fazer assim, na minha autoridade, 2-1, Bruno? Cara... Vai. Só chega a mãe aqui, falar. Vamos falar. Chega mais. Pode falar aqui. Ai. Fala um pouco pra ele. Primeiro, quem desafiou você e que jogo foi? Bem, quem me desafiou nesse jogo foi nosso amigo Will, meu boy. O dono do café? Quer dizer, o cara do café? O café man. Café man! Qual foi o jogo? O jogo foi o Black Thorn, do Super Nintendo, jogo de 94. 94, cara. É, tá que pariu. Fazem 2 anos, 22 anos. É um jogo de ação desenvolvido pela Blizzard. É bonito quando o cara faz a ficha até. Mano, não, desculpa quebrar, mas tipo, é muito da hora. Não, eu não ia falar isso, velho. É, de 94, jogo feito pela Blizzard. Sim. Por quê? O jogo ele é bonito. O jogo, assim, pra época do Super Nintendo, o jogo é bonito. Sim. Não, é, assim, pra mim faltou um pouco de fluidez, mas depois que você entende a mecânica do jogo. Você bate nele, vou parar aqui, o Miguel tá vendo aqui no Wikipedia, o jogo foi lançado, a data. Dá uma ajuda. A internet aí pra nos ajudar. É lógico. Depois você lê o meu. Então, só que o que é esse jogo? Esse jogo é de ação. Basicamente, você controla um super-herói, atira em porcos. Porcos? Por que não? São porcos tunados, né, mano? Não são uns meros porcos. Não, na verdade, eles eram humanos também, só que eles não gostaram do poder que ficou e, como castigo, o pai dele transformou eles em monstros. Então, o monstro acabou sendo um porco mesmo. Os porcão verde lá? Então, engraçado esse daí, ó. Apesar de ser assim, bonito, faltou criatividade, porque se enfrenta um porco. Aham. Tipo verde. Aí tá azul, ele tá mais difícil. Ele tá roxo, tá mais difícil ainda, mas é o mesmo, pô. Na época, muito inimigo, você via muito inimigo igual em muito então, jogo, assim, né, exatamente. Cara? Muito, muito, muito. Mas tá, só que hoje, né, eu tava falando da Blizzard, né? Sim. Então eu esperava um pouquinho mais. O jogo. O que é o pior no jogo? Assim, o mais difícil, né? É a fase, velho. É por incrível que pareça. Você morre não por causa de bicho, você morre por causa de fase. Do ambiente. O jogo, como eu posso passar para vocês uma ideia, ele tem uma tela principal que, conforme você muda, não é igual ao Super Mario, que a tela acompanha o personagem. Então você acaba trocando de tela. Sim. Acaba trocando de tela. Aí você vai para cima, vai para baixo, vai pro lado, mais ou menos estilo Super Metroid. E isso, ao longo do jogo, dificulta. Porque o controle dele não é muito fluido também. Não tem um comando rápido. Você saca a arma, ele já saca a arma e sai tirando. Tem que ter um delayzinho, que é interessante visualmente. Não dá pra ligar. Sim, não, ficou muito bem feitinho. De você ver essa arma, não era ela simplesmente aparecer do nada. Mas isso faz, acho que fez parte da mecânica do jogo. Você não tem zilhões de bichos pra você matar. Você tem uma dúzia, 20 ali na fase. E é com isso que você passa. Agora, como que é esse negócio de matar o porco, cara? Eu achei interessante, isso aí é uma mecânica meio diferente. Primeiro, ou você corre ou você tá com arma. Os dois não faz. Então, quando você tá correndo, você não tá com a arma sacada. Ou achou o inimigo. Saca a arma e leva tiro, basicamente. Ele tem um protocolo pra cumprir, né? Não, tem. Depois você vai pegando o esquema do jogo. Porque se você vai ficar trocando um tiro com o inimigo, você leva um tiro e você cai de costas no chão. Aí até o cara levantar também demora. Pra você evitar isso daí. Esquiva. Temos esquiva nesse jogo de ação. Cola na parede, espera dar o time lá do tiro, pega o delay do bicho e mata ele assim também. E assim você vai passando o jogo. Matar o bicho, depois você pegou o time dele, fica tranquilo. O problema, que nem falei pra você, é a fase. Porque você pula muito alto, você morre. Você pula meio baixo, você perde coração, perde o ponto de vida ali. Só que o jogo é sacana. O produtor quer te fuder, cara. Não é possível. Tem uma parte do jogo que você tem que pular três plataformas. Só que elas têm uma distância meio que exata, porque você não pode pular nem muito antes e nem depois, senão você não pula. É um pulo exato. É um pulo exato. Milimétrico. Só que você troca de tela nessa hora. Putz. Então, a hora que você corre e a tela dá aquela piscada preta e volta, é o tempo de você pular, cara. Então, ou seja, o jogo te sacaneia nesse sentido aí. A fase acaba te matando muitas e muitas vezes mais do que os próprios monstros, os próprios bichos. É um jogo curto aí, nesse mundo que passa, tem quatro etapas. E você não manipula muito objeto em si, você sempre manipula mesmo 4, 5 objetos, que são duas numa diferente, chave, um cartãozinho e tudo mais, Sim. Você vai embora. Ele é meio simples, mas ele é desafiador. O chefe, cara, o chefe é horrível. Não, é horrível. Tipo, não é um Shao Kahn, mas é horrível, chega cara. Perto. Não, é horrível, cara. Pelo amor de Deus. Eu me senti um gordo asmático contra um corredor que me ama, cara. Nossa. Disputa, por quê? A única coisa que você tem, tiro. Basicamente. Okay. Saca, arma. Tira e esquiva. Beleza, esquiva. O cara tem teletransporte, o cara dá soco, o cara dá Hadouken, o cara tem chama que sai do chão do inferno lá. E duas estátuas que fica mandando bola de fogo, velho. Nossa. Dois cérebros. Cara, não sei, é um inferno lá que você, de repente você morre. E um tanto de vida do cara desse tamanho, você vai assim e tenta sorte, cara. Você vai perder paciência, enche o saco. Não, realmente, cara, enche o saco. Né? Mas eu não vou dar um spoiler no finalzinho assim, aí, né? Como enfrentei, como matar isso daí. Mas ele é desafiador, principalmente as fases. As fases, elas, puta, cara, te seguram bem, bem, bem. O que ajuda é ter um sistema de password, puta. Velho. Você não tem... Salva, né? Você não tem continue, você não tem vida. Você morreu, foi password. Isso é você volta lá pro pro ponto. Às vezes tô no finalzinho, volta no ponto. Então, é, mas é o recurso que tinha na época. Eu, apesar de emular esse jogo, eu usei esse tipo de recurso porque é o que a gente tenta chegar mais próximo do que era o jogo na época mesmo, né? Sim. E como não tive a oportunidade de conhecer na época, conheci agora através do Willian. Foi um jogo estressante. Ah, verdade, tem um ponto aí, ó. Nunca jogue com pressa esse jogo. Ah, sério? Eu pensei nisso mesmo. Pressa, não dá pra correr. Então, melhor. Não jogue com pressa. Pega lá seu tempinho, vai com calma. Não é hack slash. Nem de cabeça quente. Nem de cabeça quente, cara. Aí o porco lá, matar com dois tiros, vira 20, você não mata e enche o saco, cara. Mas é um bom desafio, gostei. É, faltou algumas coisas, mas é uma opinião minha mesmo, mas deixa de ser um excelente título. William, você tem algum comentário sobre o desafio? O desafio é esse mesmo que eu passei pro Bruno, era pra ele ver mesmo o jogo como que é, né? O cenário abriu ali na tela, é aquilo ali que você tem que trabalhar, né? No cenário. Você tem que observar os inimigos, observar o que tá acontecendo, aí sim você começar a agir, né? Matar os bichos, entrar em modo cover lá, dar uns tiros, manja. Saber usar os itens na hora certa, né? Porque se você gastar lá uma bomba pra destruir a porta, já era o jogo pra você, manja. Você tem que guardar aquela bomba, né? Pra você matar bicho. Então o jogo, ele força a estratégia tática, o que você tem, né? Sim. Pra usar essas habilidades. E é pouco recurso, você não pega. É pouco, é escasso bomba, mesmo. Você não pega energia direta. Não. É quase que contado, se for bem. Supor, quando você tá numa etapa, ó, tem uma etapa chamada de floresta, ó. Você tá numa floresta. E nessa, dentro dessa local que você tá, o jogo é dividido em, digamos, em quatro fases ali nesse mundo. Uhum. Às vezes você acaba a primeira etapa bem, pô, acabei com duas poções de vida, tô com uma granada, uma granada de fogo, aí você passa pra segunda etapa e eles somem. Nossa, beleza. Acho que o Nick nunca jogou, você nunca jogou ele, né? Eu joguei só pouquíssimo, não cheguei a acabar. Mas jogou um pouco, então sim. Então, mas isso aí, então ele se torna desafiador e eu gostei, cara, desafio. Tem que tomar cuidado também, né, Bruno? Porque quando você começa a fazer os enigmas lá e não pegar o time certo, você acaba ficando preso, né, dentro do enigma. Isso é normal, bro. Também já aconteceu comigo, é normal você boiar dentro da salinha e ela fechar o CD na salinha. Caramba! Daí dá password. Tem um mecanismo no jogo que são... Tem uns botõezinhos no chão quando você passa andando, correndo, ele ativa uma porta. Certo. Ou uma metralhadora, sabe, teto e também tem... Essa parte eu lembro. Tem isso daí. Então, supor que você tem uma porta de ferro, e ela tem um time, então você pisa nela, sai correndo igual louco e passa pro outro lado. Não conseguiu? Tenta de novo. Não conseguiu? Tenta de novo. Até conseguiu, ótimo. Faz o que tem que fazer do outro lado vai ter o mesmo botãozinho, você pisar e sair correndo. Aí, o que eu fiz, né? Tava numa determinada parte do jogo, a porra do botãozinho apareceu, eu pisei, olhei onde que era, falei, beleza, né? Agora melhora meu tempo. Volta, pisa, saí correndo. Pô, peguei item, poção de cura. Puta, maravilha, a porta fechou. Só que depois que eu vi, ficou preso num quadrado. Tipo, atrás da parede, em cima, teto, embaixo, no chão, e só a porta de ferro lá que você não destrói essa porta. Não. É nesse sentido. Falei, filha de uma puta. Então, Kit Game. Ali tem jeito. É start, desistir e começar de novo no password, cara. Caramba. Por isso então, é password. Exatamente. Imagina se faz um save automático. Essa sacadinha aí que depois que o jogo vai pegando o jeito, mas deixa de ser uma grande sacanagem, cara. Sacanagem esse jogo completo, cara. Mas é bom, gostei. Gostou do desafio? Gostei. Ele não é muito longo, é desafiador e tem gráfico muito bom, o jogo fala sendo um pouquinho mais fluido, mas você entende que é a mecânica do game. Aqui? O batuque? Mas isso aí tá o batuque, sangue. Não, mas isso daí é... É o Vila-Jaga dentro dele que tá... A família Vila-Jaga já tá... Não é que chimarrão me dá isso. Eu percebi, tipo, daqui a pouco tá pintando o chimarrão na cara, tipo... Fala pra você que eu vou pintar. Então aí é basicamente isso, você não tem, só tem um chefe, que é um final ali, que é o Fodástico, que é um demônio fodástico, e não tem os outros subchefes, você tem na verdade companheiros que te ajudam, você resgata um companheiro, se um amigo seu, ele te dá, olha, você ganha uma arma mais, mais forte. É um sistema de RPG incrementado, mas bem suave, né? É, mano? Bem suave. Ele tem um pouco de ação, assim, é um jogo de ação, mas tem estratégia também, porque não dá pra você ficar dando tiro ao teu cliente, senão você morre mesmo. E aí você leva tiro e fica trocando tiro, igual o Rambo. Leva tiro no peito, você cai de costa, cara. Esse porco dá risada, né? E dá risada, ainda. Dá risada, dá um que humilha, né? Humilha ainda, né? Vai, toma, ainda dá mole. Mas basicamente é isso daí, cara. Então, Bruno, por favor, escolha a próxima pessoa. A próxima pessoa que eu escolherei está aqui ao meu lado. Eu pensei que você olhou. Ele olhou pra lá. Ele olhou pra lá pra você que tinha espírito ali, né? Adriano ou o Birajara? Morei. Então, quem me desafiou foi esse ser aqui, ó. Os desafios dele são sempre horríveis. Ah, mas para. Não, visualmente é. É o segundo. É o segundo, porque... É estranho. É, o primeiro desafio que teve, ele desafiou o Bruno, e o jogo também era... É um clássico, mas... É o Earthbound, só que quando a gente começou... Vou só explicar pro pessoal certinho. Pode explicar. Quando começou o desafio, fala, pessoal, vamos dar um desafio de jogo legal, certinho, mas isso é muito longo. Assim. Que você já tenha fechado. É. Jogos tipo esporte, né, RPG, né? Vou indicar, tipo, Phantasy Star lá do... Nossa. Do... NES, do inferno lá. Mega coisa. Porque é pouco tempo, cara. A gente não fica só jogando, trabalha junto e tal. E quando pega um tempinho, vai lá e joga. É, tem todas as outras atividades envolvidas, no caso. Mas o Pinta não entende isso. É, essa crise ser não entende isso. Passa o Earthbound. Se eu tiver aparecendo lá, clássico. Clássico, clássico. Mas infelizmente eu não consegui concluir no tempo e foda-se. Pronto, acabou. Então, aí resumindo, ele que me desafiou, ele me deu um jogo do PlayStation 1 que chama The City of Lost Children. Ou The City Muito. É, Wii. 80% que for ver esse vídeo não vai ter conhecido esse jogo, porque a gente não conhecia também. Pelo menos eu não conhecia. O William conhecia, mas eu nunca tive visto falar. Você jogado, né? Já, e tem uma revista antiga, acho que era da Super Game Power, eu acho. Super Game Power, pouco tem um detonado dele. É de uma produtora que ninguém conhece também. A Canal Plus. SCEE. E tem a Canal Plus também, que ela tá junto por causa da ligação com o filme. É. E foi feito em 97, eu acho. Mesmo ano do Final Fantasy VII. Ou se no Final Fantasy VII foi 94. Nossa, tá lá? Acho que foi tá lá? Esse pequeno tempo, tipo... Ah, quase uma copa de diferença. É essa. Então, o filme é o seguinte. Ele tá bêbado. Ele foi... Último, o jogo. Pode falar? É, o jogo. Ele é que foi... Eu assisti o filme. E aí... Esse filme aí, ele foi... Esse jogo, ele foi tirado... Não é tirado do filme, é... Ele foi feito por causa do filme. Ele foi por causa do filme. O filme foi feito primeiro, aí eles falaram, por que não fazer um jogo? Era normal nessa época, né? Lançar filme muito, e muita lançar coisa do Play 1. Muita coisa do Play 1, foi assim. Algumas vezes vinha coisa boa, mas outra... Nossa. Não valia a locação. Então... Não valia o 1,25, né? A história do jogo passava em Paris. Você controla uma menininha irritante e muito irritante. Eu não lembro da menina, é um nome estranho. É Miette. Miette, é um nome francês. Miette. É isso que eu faço mesmo. Tô esperando. Desculpa, tio. Então, a história do jogo é o seguinte. Se passa, tipo, num orfanato. É um orfanato. É que não é tem um nome certo. É como se fosse as freiras do orfanato. Mas lá é outro nome lá que fala. Elas obrigam as crianças a roubar. Até que no começo do jogo, você começa, tipo, numa sala de aula. Você tenta roubar na sala de aula, você vai preso. Porque você não pode roubar delas, entendeu? Você tem que roubar fora. Você quer um detalhe? Essas duas mulheres que você falou, no filme, elas são irmãs. E elas são ligadas pelo pé. É. Saca? Tipo, é só o pé. É só saca. Tipo. É, no jogo em si, elas ficam atrás de uma mesa. Sim. E elas não saem uma perto da outra mesmo. Então. Não se ameça, só que só o pé que é ligado. E tem um detalhe: uma, tipo assim, é uma cena muito pequenininha. Uma fuma o cigarro, a outra solta a fumaça. Ótimo. Uma completa frase da outra. Olha, é bizarra. Eu fui incentivado a assistir esse filme por esse daqui. Eu não assisti e não vou assistir. Puta, o filme é massa, cara. A única pessoa que gosta desse filme trash. tosco é ele, então... Mano, não é tão tosco assim, cara, é bom. Stranger Man. É, o Peter Jackson. Nossa! Então, daí continuando. Piada interna. É, continuando. Eu só não sei se eu fiquei orgulhoso por esse pirulito. No jogo tem um cientista, um retardado lá, um cara louco, ó. Que o objetivo dele é sequestrar as crianças, vamos dizer assim, sequestrar as crianças porque ele tá criando uma máquina que ele quer roubar os sonhos dela e colocar na mente dele. Uma coisa que... Esse seria o resumo do filme. É um cientista que não sequestra crianças. Ele criou uma máquina porque ele e todas as pessoas daquele lugar não têm sonhos. Elas não retêm sonhos. Eles não conseguem sonhar. E ele não precisa de sonhos. Só que quando ele sequestra as crianças, só vem pesadelo. Porque as crianças estão assustadas. Também? Ele não consegue, tá? A base do filme é o quê? Você sai da salinha, da sala de aula. Aí você, o objetivo seu é descobrir o que tá acontecendo pra sacanear esse cientista, entendeu? E salvar as crianças. Que tem as crianças que desapareceram por causa dele. Só que o jogo é tão tosco. Nossa, ele... E o jogo ele é travado. Ele é, vamos dizer assim, se você pegar hoje em dia... A jogabilidade, né? Naquela época até podia ser bom o jogo. Não. Mas hoje em dia... Não. Onde você esbarra, a menininha trava. É, só você lembrar mais ou menos de Resident Evil. É. Porque tem a jogabilidade... Mas se Resident Evil, o Chris, né? Chris, Claire. Do primeiro. Se ele ficasse balançando os bracinhos toda vez que alguém batesse em algum lugar, puta, carinha, então, não dava aqui. Então, mas você compara naquela época. Ó, aqui tem excelente jogabilidade com Resident Evil. Esse aqui é um lixo. É. Naquela época, Porque a jogabilidade, assim, o controle é a mesma coisa do Resident Evil, que nem eles falaram. Se segurou pra cima, ela vai dar pra frente. É, sistema tanque. Sistema tanque, no caso. É esse sistema, entendeu? Só que acontece, tipo assim, tem uma caixa aqui, ela vai andar, se ela encostou um braço na caixa, ela faz isso, ó. É a balança. É, ela balança e fala uma frase irritante. Ai! É. Aí você vai andar, você vai fazer qualquer coisinha, encostou ela... Ela trava, só que ela faz isso e para. Meu, nisso daí você perde muito tempo. Se você for pego fora da... Se você for pego por qualquer pessoa que seja vigia, essas coisas, você vai preso, você é enfiado numa sala. Uma vez eu fui preso num celeiro, tipo um celeiro. Tem bar. É, outra vez eu fui preso num bar. Aí o que acontece? Você entrou nesse lugar, você tem que descobrir como sair dele. E a porta é trancada. Sim. Então não tem como você sair, você tem que descobrir o lugar. E é aquele mesmo esquema. Você esbarrou em qualquer coisa, ela trava. Se apertou bolinha, ela fala uma frase, não faz bosta nenhuma, né? Fala uma frase com a cabeça irritante. Tecnicamente é uma dica do que ela quer fazer, sabe? Tipo, puta, eu preciso disso daqui. Ela fala a mesma coisa, dela mesmo, então. Porque o triângulo, é o triângulo, quadrado e X, ela fala uma frase e bolinha inventória. Aí beleza, você vai pegar o item, você tem que estar bem na cara do item, assim. Se você andar um pouquinho pro lado assim, você aperta o triângulo pra pegar o item, ela fala a merda da frase de novo. Ela não pega o item. Eu sou o sofrimento. Então. Porra, pega logo já, a categoria, a categoria do jogo é Survival Horror. Eu não considero, mas. É, pra quem jogou. É. Pra quem jogou, pode ser Survival Horror, porque tipo, o jogo não é essa categoria, mas foi considerado. O jogo é de Bentley, na minha cabeça sempre foi Bentley. Ah, sei lá. Vamos dizer assim, pra quem jogou Clock Tower 1, ele não é do PlayStation 1, ele se compara um pouco, mas o Clock Tower é mais divertido pra jogar. Quer um exemplo? Você encontra, tem um mapa, quase final do jogo, você encontra um cara num barco. É. Esse cara no filme é o cara que tá procurando o irmão dele que foi sequestrado pelo cara, e é isso que faz a história rodar. No jogo, você encontra ele em uma cena, não, duas cenas, o jogo vai acabar. Mano, é um recorte, o jogo é um recorte muito louco do filme, e ele não consegue mostrar nada. É, porque assim, ó, se você for querer entender a história do jogo, fechando o jogo, você não vai entender. Vai ser muito difícil. Que nessa parte que ele tá falando do barco aí, você encontra esse cara, você fala com ele, aí você pega uma bússola e um mapa e bate final do jogo. Só. Não tem o que fazer mais, entendeu? Só que pra você pegar esses dois itens, você tem que pegar vários outros itens, porque o jogo é aquilo. Você pega um item num lugar e entrega em outro. É só isso daí o jogo. Eventos, só pega de item e troca de item, mais não nada. Não dá tiro? Não, não dá tiro, não tem ação, não tem nada. Detalhe, o mapa no jogo é um tipo, uma espécie de cartão, um papelzinho, né? Uhum. No filme, eles estão procurando o tatuador tem o mapa na cabeça, é um chinês, velho chinês, careca, e o mapa tá na cabeça dele, embaixo do chapéu. Oh, mano, ele faz aqui, abaixa e tá o mapa, mostra o mapa, pã, tipo, mano, vamos embora então. Tem o mapa na cabeça. Literalmente tem barro na cabeça. A única coisa que eu não entendi, que eu não cheguei a entender, que de tão tosco que é, eu vou falar o final do filme, do jogo, porque ninguém vai jogar essa porra. Não, não, nem spoiler, cara. Pelo amor de Deus. Ah, era pra ele ficar pelo coisa, então deixa, então. Não, vai que um dos nossos amigos aí queira jogar esse ótimo jogo, ótimo título. Jogue, não, vocês vão gostar, pode jogar, porque, ó. Eu tô vendo a cara de decepção do cara, né? Pode jogar, tipo. Nem pode jogar, não, cara. Não, não vai dar spoiler, porque, supor, sempre tem alguém. Ó, joga tomando chimarrão, daí você consegue. Adoro jogar ruim. Estranho. Nossa, vamos lá, vamos jogar isso aí. Eu nunca ouvi falar, vou jogar. Então, nem spoiler, cara. Pelo amor de Deus. É ruim. O jogo é muito ruim. Os sentimentos do Adriano tá ali de boa. É ruim. É a experiência que ele teve. É isso que é o que nós fazemos no desafio, né, meu? É jogar e ver a opinião da pessoa, né, meu? Tipo, sim, eu posso curtir o jogo pra caramba, sim, né? Ó, o cara pode achar ali que não, é muito difícil, só, né? Só pra vocês. O outro pode achar, não, é muito estranho. Chato, né? Não, gostei mesmo, é um jogo da hora. É essa experiência que vale pra você repetir também. Isso é bom, isso é ótimo. Todo mundo conhece o ser aqui, né? Que ele é que é o dono do negócio todo aqui. Ele é a única Ele é a única pessoa que estraga o negócio. É o jogo dele, olha. Pô, Val, porque eu não tenho. Nossa, cara, eu tenho. Ele é o único cara que não passa um jogo divertido. Eu tenho a finesse de trazer um jogo desse naipe, desse calibre pra você, que tem um filme ainda, não tem mais, é transmídia, cara, olha que bonito. Não, olha. Se eu quisesse um filme, bem, eu tinha visto um filme, né? Que eu peguei um filme da Mad com isso, cara. Ó, do primeiro desafio. Não, você é louco, não dá pra pedir coisa aqui, não. Não dá, não, com pinta, não. O quê? Depois da desafio de filme, depois daquelas galinhas zumbi voadoras lá. Tem que ver ele falando lá do centopeia humana, ele fica meia hora falando desse centopeia humana. Assista, não, aqui é junto. Não dá na sua vez. O 3. Assiste o 3, é ó. Uma baita. Galinha zumbi assassina lá, caramba. Poltergeist. Poltergeist, a noite das galinhas. É isso aí que tem o gordão no morto vivo. Gordão lá no banheiro. E no banheiro? Excelente, cara. Porra, excelente filme. Não sei quem é pior, não sei. Esse ou é esse daqui, ó. Eu vou voltar pro jogo, né? Vamos pro jogo. Ó, só pra vocês verem. A primeira vez ele deu Earthbound. Mais clássico. Mais clássico, ruim pra cacete. Pra agora, mãe. Naquela época podia ser bom, mas agora aqui. Ele me deu esse daí. E ele só pegou jogo bom até agora, porque no primeiro desafio ele pegou Castlevania 64 pra jogar. Mas tem um indiquinho. Então, tem isso. Isso que ele falava que não gostava. Eu gostava. Eu aprendi a gostar do jogo, respeitá-lo, saca? Tipo, e gostar do jogo. Orgulho, hein? Orgulho, hein? Eu aprendi a respeitá-lo. Não, mas eu aprendi a respeitar. Ele foi falar gostar, ele não quis. Ele falou, não, meu orgulho. Opa, pera. Meu orgulho não vai te falar gostar do jogo. Respeitar. Não, respeito é noite, cara. Eu só falava, gostou? Eu antigamente falava, pô, é uma merda. Mas você gostou do jogo? Gostei do jogo. Você gosta dele, então? Sim, agora recomendo o jogo. Um jogo em plataforma. Sim, contando ali na telinha, né? Castlevania. Jogue. É o primeiro. Jogue. Jogue. Joga. Eu infelizmente, eu não aconselho de jogar esse daí que eu joguei, mas quem quiser ver como que é um negócio bizarro, porque é bizarro mesmo. Sensações diferentes do jogo. Como experiência, de jogador, você acha que você achou? Transformou sua vida? Não. Você viu uma pessoa mais iluminada? Tipo assim, estresse eu não passei no jogo, porque o jogo não tem o que se estressar, porque é só a hora que você vai preso. Viu? Um jogo não, zen, cara. Um jogo zen. Não é zen também. Fazendo a dancinha do robô lá, você acha? Da hora. Não, olha só, deixa eu fazer uma ressalva, só pra ajudar o nosso amigo Pi aqui. O cara sempre apontei, esses dois velhos aqui, ó, de amarelo e o outro grandaleão ali, o Hulk, jogaram jogo pra caralho. Então, jogou o quê? Jogaram o jogo pra caralho. Pô, você falou que você jogou tal isso? Já. Eu jogou isso, tá? Já. Derrotei cinco meses. Lost Children? Ô, esse aí não, cara. É legal. É esse. Só essa pequena ressalva, cara. Porque os caras têm. Pra você ter uma ideia. Mas lembrando que todos os jogos que o Pinta gosta e joga, né, nunca jogou. O osso do Pinta é. Pra você ter uma ideia, o filme tem pessoas que eu conheço que assistiram, tipo, filmes muito obscuros. Eu perguntei, você já assistiu esse filme? Nunca vi. Falei, opa, então é o nível de obscuridade que eu quero. Antes de encerrar minha parte, eu vou pegar a colinha aqui só pra me falar o nome do filme pra vocês em francês. Quer dizer que ele perdeu. Tem um biquinho, hein? Tem um biquinho no final. É La Cité des Enfants Perdus. Ah, oui, oui, oui. Então, aqui. Tem um biquinho. Quem quiser assistir, ó, tá aí, ó. É um filme francês? É filme francês. O jogo se passa na França, em Paris, né? Na França. Esse canal Plus também tá no meu jogo. Ele também é um produtor que também tá no jogo que foi indicado pra mim. E não é um livro, isso é um filme que virou um jogo. Isso. Porque agora o Nintendo Switch tá fazendo uma produtora fez de um livro um jogo pro Nintendo Switch, né? Ah, tá. É. Depois isso é maneiro. Você acha que a primeira vez que eu escuto falar isso, cara? O quê? Transformou uma adaptação de livro? É um livro pra jogo. É um livro francês também. É, fizeram uma adaptação pro Switch, que é o novo Nintendo, o console da Nintendo. Caramba, vai se virar. Eu achei legal, cara. Eu achei interessante. É, já que né, ganha mais que indústria de cinema, né? Videogame. Eu achei bem interessante, cara. Então, o jogo tá bonito. Vamos saber. É uma lição aí pra esses filmes que vamos botar. Então, lembrando que esse jogo aí é uma adaptação do filme. Então, quem for jogar essa bagaça aí, quiser assistir o filme antes, bem que vai tomar spoiler, né? Mas isso vai completar o game, já que, né? O game por si só não vai explicar. Não vai explicar. É a mesma coisa que você jogar Final Fantasy XV sem assistir o Kingsglaive. É. Pronto. Isso, realmente. Realmente, cara. O game é um trailer, né? Do filme, dizendo. É. É. Que é, corta muita coisa. Ele não dá muita chance de. Não, o que aconteceu? Aí você vai atrás do filme pra poder entender o que aconteceu no jogo. Sabe? Você vai, putz. Ah, é. E outra coisa. Eu não sei se porque hoje em dia a tecnologia é melhor, as TVs são melhor. Antigamente era tudo. Mas os itens, você não consegue identificar o que é. Não tem como. É, tipo assim, não, é uma maquininha de tatuar, o item é tipo como se fosse uma bola estranha, manja. Você só sabe o item que é por quê? Porque você lê o nome do item, porque, olha, se você for diferenciar pela ver a imagem assim, ó. Visualmente não tem como. Eu garanto pra vocês, visualmente ele é um cocô. E uma parte ele que. É bem esquisito. Não, visualmente ele é esquisito, cara. Ele é bem escuro. Acho que ele é mais escuro até que o. Que é o Esquadrão Suicida, cara. O filme Esquadrão Suicida. E eu vou falar uma. Nossa, e eu vou falar uma parte que eu emperrei, que é a parte que eu mais emperrei. Isso daí não é. É meio spoiler, mas não é final, não é nada. Não, relaxa. Você é fácil. É. Tem uma parte no maldito jogo que você precisa arranjar um. Você precisa pegar um pincel. Daí você encontra um cara lá pintando um barco, assim, um barco. Virado ponto cabeça, o cara pintando. Van Gogh pintando. Aí você vai lá, você pega o pincel dele. Primeiro ele rateia com você, porque você vai pegar o pincel e ele começa a falar que você tá querendo roubar ele. Aí. Você vai pegar um pincel. Aí você tem que ficar meio que disfarçando, você consegue pegar o pincel. Beleza, pegou o pincel, você vai onde precisar levar o pincel. Aí você chega lá pra entregar o pincel pra filha da putinha lá. Depois eu pinto. Depois ele põe um pi. Vai ser assim, ó, pi. O personagem... Parece o pi, assim, né? O NPC, ele te xinga, falando que é uma coisa, um item insignificante, e te dá um soco na cara. Isso porque você é uma criança de, acho que, 12 anos. É abuso contra menores. No filme, manja, ó, quem assistiu Hellboy, lembra do Ron Perlman. No filme, ele não aparece. No filme, ele dá dois tapas que dá dó na criança, saca? Tipo, ele tá dos dois lados da mão, viu? Pá, pá, meu. Dá dó da menina. Muito daí, dó. continuando essa parte, eu fiquei, procurei. Você falava com ela que ia uma porra de um pincel. Eu procurei. Aí, qual que era o objetivo? Você tinha que voltar lá no cara que tava pintando e mergulhar o pincel na lata de tinta. É que essa lógica. Mas você não vê lata de tinta no jogo. Só porque... precisava pintar alguma coisa. Não, mas deixa eu explicar o porquê que você precisa da tinta. E outra, não tem, você não vê a lata de tinta. Porque o jogo, além de ser escuro, tá tipo no pé do cara na frente, assim, tem o barco e o pé, não tem como você ver a lata, mas beleza, você conseguiu conseguir lá tacar. Tem um aí pixel. Aí tem um pixel preto lá que é a lata de tinta. Aí o objetivo qual que era? Ela pegou isso daí pra tacar na cara desse NPC e passar o caminho. Porque o cara não deixava passar. O cara não deixava ela passar, entendeu? Então teve que fazer algum negócio pra distrair ele. É, aí como sempre, tudo naquele jogo lá, o que acontece? A pessoa sai pra trás, assim, bate no corrimão e cai no mar. Porque só tem água no lugar. Só tem água no lugar, ele caiu no mar e eu passei. Ele mata a pessoa. Ah, não sei, a pessoa fica berrando. É igual tem um cara. Tem um não, cara. Não, berrando mesmo, não é gritando. Tem um cara, é berrando mesmo. Então você vê como esquisito é. Tem um cara que ele não gosta de sino. Ah, é? Você tem que pegar um sino. Pega um sino e começa. Trulim, o que você tá fazendo? Trulim, o que você tá fazendo? É, daí você começa a bater assim, daí o cara e cai e morre. Ele não gosta de sino, só ele pula na água. Ele cai na água. É, cai na água também. Tem um sinofobia, então. É, tipo, mano, aonde você vai achar um jogo que alguém tenha medo de sino, velho? Resumindo, tudo cai na água. Eu não vou falar que é um jogo perfeito, porque, meu, existem muitas coisas na vida, mas puta, É o creme da McCreme. Vou parar de falar. Vou passar pro outro agora, porque se eu continuar falando, eu vou falar o jogo inteiro. Então é melhor vocês ficarem. São coisas boas. É melhor vocês ficarem na curiosidade aí, ó. Jogue. Depois você comenta lá, ó. Filé. Então, por favor, escolha a próxima pessoa que é sua vítima. Batman. É o Batman com um negócio de tubarão. Vou passar pro Hulk aqui. O Hulk. Então, eu sou o Will. Bateu no gravador. Eu jogo destruir. Will Destroy. Então, o que você jogou, Will? Eu joguei aquele tão famoso que pra mim. Né? Então, deixa eu falar. Eu joguei o tão famoso que eu não cheguei a jogar, uhum. Foi bem claro, né? Mas o meu amigo aqui, Bruno, ele jogou, curtiu. Os outros amigos meus também que jogou. Não sei se o Pinta jogou, né? Que o Pinta era um garoto pobre, deixa eu contar a história. Eu não sei se ele jogou também. Tá aqui na descrição o vídeo que ele tá contando a minha história. É, tá aqui, você vai ver na descrição. Tá aqui. Vai ver as doações. Ou vai ver as doações. Ou aqui. O editor fica puto. Uma das pessoas que mais conhece essa história é o Nelo da Nerd Games. Então, Nalo. Nossa, agora eu confundo carne vende carne, o cara que trabalha. Também é Nalo, videogame, Nelo, carne, pô. Então, é um jogo que, né, foi famoso na sua época, no Mega Drive, né? E eles indicou pra mim pra jogar, que é o Mickey, né, no castelo da ilusão, né? Nossa, na minha cabeça veio Mônica no castelo do dragão. Ah, isso aí acho que foi a cobra que fizeram, né? Não, esse do Wonder Boy. O Wonder Boy, os caras grudou o desenho em cima da Mônica. É, ou do Mickey, ele é original. Na hora, porque... Não, eu sei que do Mickey é original, mas eles não falaram que também fizeram colocaram uma um esquema, né? Um esquema, colocaram a Mônica. É, o da Mônica também. Quem quiser jogar, pode jogar aqui, ó. É bom. Só que é um astro. Eu quase ia falar do Chapolin. Quanto ah, pinta. Com... Mas esse também é viu? Ah, agora é foda. Mas vamos deixar o Wii tá. Boy. Terminar o Castle of Illusion. Que traduzindo fica? O Castelo da Ilusão. É um jogo, né? Estilo Super Mario, né? Plataforma? É. É aquela coisa, Super Mario do Kong, né? Que você sai pulando lá em cima dos bichos, de lado, né? 2D. Né? Ou scroll, como assim? Os scrolls. Um de corvinho, então. É esse estilo que é o Castle of Illusion. Parênteses assim, são Birdemic, é um filme. Cara, o que você tem a ver? Você tá fazendo comercial? Tá patrocinado? Para de me cortar. Porra, para de me cortar. O negócio é abrir assim. Não, continua agora. Então, é um jogo, né? Estilo Mario e Donkey Kong. E tem uma diferença aí, né, meu? Que eu sempre esquecia, até em chefe, tá? Que era na hora que você pula em cima do bicho, tem que apertar o botão de novo de pulo. Pra quê? Vai levantar as perninhas assim, ó, e dar de bunda no bicho, cara. Acredita? É, então. Era isso. Então. Bunda, né? É. Então muitas vezes eu morri por causa disso, cara. Que na hora que ele pulava o bicho lá, eu via que sumia lá um coraçãozinho dele. Falei, mas o que aconteceu? Não, segura pra mim. O que aconteceu, né? Sumi, perdi vida, mas eu pulei na cabeça. Daí que eu lembrava, falei, pô, tem que apertar o botão de novo de pulo pra ele dar uma bundada no bicho, mano. É, literalmente é dar. Quase um sentado. Um duplo, só que na verdade ele só empina a bunda pra dar bundada. É, você vai sentar no bicho, pular em cima dele mesmo e. O Pinta fez merda. O Pinta fez merda. Acho que nem tá gravando. Eu acho que não também. Então, é nesse momento que nós descobrimos que nós não estávamos gravando um vídeo em si. A câmera nem ao menos tinha começado a gravar. Eu apertei, eu tenho certeza que eu apertei. Só que não gravou, não foi, não rolou. Continue aí com o podcast. Não, realmente não gravou. Não? Não? Ixi, tô. Isso é bom. Vai de novo? Vamos continuar aí. Você que sabe. Aí não faz sem fala. Só fica assim, parado. Aí não, só fica paradão. Só fica paradão, assim. Falei pra você que ela perguntou, tá gravando? Tá. Vai, tá. Filho. Sabe como tem um tempo, não? Pino, que desliga a tela, essas coisas? É, nem não gravou, nem começou. Então, eu tô falando, o Pino não apertou. O Pino pensou que tinha apertado, mas não apertou. É, não, gente, sempre confira a câmera. É uma missão a se aprender criança, sempre confira a câmera. Mas é, pinta de se esperar, né? Você viu, nós tava até agora, nós estávamos... Interpretando nós... aqui na frente. Ó, nós está 42 minutos, 43 agora, gravando, fazendo careta pra câmera, tipo, fazendo aquela... Não aquele negócio chato, sabe? Aquela animação pra ficar um negócio da hora, e não tá gravando. Mas nesse momento, a gente... Não falando com ele, porque... Volta pra ele, porque... Volta aí, vamos... me falta a bula, depois a gente grava o novo desafio no vídeo. Clica e grava só no beleza, vídeo. Então não vai, tá ligado, não vai ter vídeo, né, galera? Depois, né, grava só. Então, pelo erro tá aqui, do nosso próprio produtor. Mas o nosso produtor aqui, infelizmente, ele é cabação, é noob. Eu acho que ele provavelmente deve ser a primeira filmagem que ele ia fazer pra o canal dele. Com celular Windows Phone. Pessoal, não comprem Windows Phone. Não. Porque não presta, nem Pokémon. Nem a Microsoft tá fabricando o Windows Phone, velho. Então, aí você aí acontece o quê? Quando foi lançado o Pokémon GO, o cara que o dono do Windows Phone ficou babando, querendo jogar, e não podia, por quê? Ficou triste, ficou chateado. Tá, agora já falei, já vamos deixar pro Irino, vai. Então, não quer ser o filho do Luz, pega o Mickey lá, joguinho. Ele é bom sim, ele é divertido, desafiador também. E uma coisa que eu curti nesses, né, no Mickey, né, que eu achei da hora, cara, que eu não vejo mais nos jogos, que cada vez que você entra em uma fase, ele toca a música do ambiente daquela fase, mãe. Isso é muito da legal. Hora. Se ele entrou lá na fase onde que tinha aquele soldadinho de chumbo e começou a tocar umas musiquinhas, cara, diferente mesmo, de marcha, essas coisas, mãe. Isso que eu achei da hora. E entrava tipo no esgoto, nossa, e começava já uma musiquinha mais tensa, né, de, né, como se fosse algo, né, tenebroso, né, misterioso, da hora. Se contar que a fase era chata também. Morri pra caramba, dava game over, daí tem que voltar lá desde o começo da primeira do jogo, cara. Ué, tá de pariu. Morri pra caramba, morri direto. Mas o Mickey é. Não, legal, ele é divertido. Ele é um jogo curto. Ele morre, mas não é aquela coisa, morri, não vou jogar mais. Não, ali incentiva você a jogar, porque você já conhece o restante das outras fases. Então, eu sempre chegava rápido onde que eu morria, várias vezes. Eu morria e conseguia chegar lá ainda hoje. O chefe também sempre tem um esqueminha. Nós que é jogador antigo, assim, né? Os old gamer, tudo. Nós entendemos, nós pega os bugs, pega o padrão, né? Padrão. Pega o padrão do jogo. Todo mundo que joga jogo antigo, jogou antigamente, sabe que jogo antigo existe padrão. É padrão, então não tem aquela coisa de aleatório. Você morre padrão. E mesmo assim morre padrão, né? É. Porque o padrão é tão padrão que você trava, chega uma hora que lá, sua cabeça laga, mas. Padrão. O Will mesmo. Você sabe o que vai acontecer, a hora que vai acontecer, o que você tem que fazer, você não faz. Morre de novo. Porque você tá tão viciado nesses jogos aí que você pode inventar coisa pra matar chefe, né, mano? Você acha que você pode fazer isso e acabou morrendo mesmo. É, o Will mesmo, ele jogou com o Mega Drive no emulador do Mega, mas ele tem pro Super também. Tem pro Super, saiu também uma remasterização pro X, 360, né? 360 saiu também remaster. Estavam querendo fazer remaster agora, não sei se é pra geração nova, se é pro Play 4 ou pro One. Você tinha falado pra mim, não é? Quem falou pra mim? Eu sei, alguém tinha falado que ia sair um remaster dele de novo. Eu ia até perguntar, existem, quase tem, você sabe dizer as diferenças entre as versões do Castle of Illusion de um e do outro? Do Super pro Mega, eu acho que não tem diferença nenhuma. Agora, pro 360, pelo que eu sei, mudou umas coisinhas e mudou o gráfico, né? Ah, o gráfico ficou bem mais da hora, né? Ficou um 3D e 2D, manja, assim. Ficou bem... Melhorou, 2D. Continua 2D, mas com os elementos em 3D lá, é a profundidade. A maioria dos jogos, antigamente, quando saía pro Mega, depois saía pro Super, sempre tinha alguma diferença. Mas esse Mickey aí, esse Mickey não teve, não. Eu joguei pros dois videogames na época, mas não vi nenhuma diferença. Você acha que o Mickey, assim, como remete a Disney, é, tem lá, você acha que remete a ser jogo de criança? Ah, não, cara, tem... O Mickey tem umas fazinhas que ele... Você entendeu, mas apesar de... A fase da torre lá do relógio, né, que tem aquelas engrenagens ali e tudo, ele tem que fazer as coisinhas certas, senão você cai lá embaixo de novo. Ele tem muito, tipo, fazer coisas boas dentro da própria fase, mano. Eu mesmo saio procurando tudo porque eu queria guardar a minha vida pro chefe, né? Porque o chefe é mesmo esquema, e eu morri pro chefe. Que não, que eu pulava na cabeça, esqueci de apertar de novo, pulo, cara. Pra dar a bundada na cabeça do chefe, mano. Então, essa é a dica, se for jogar o Mickey, né, pra quem não jogou, né, sempre aperta duas vezes o pulo. Garanta isso. E nem esse ponto que o Bruno falou de esse jogo pra criança. Não, sim, eles sempre foram considerados pra criança. A gente jogou como criança. Eu, pelo menos, quando joguei no Mega, foi quando o Mega lançou. Sei lá quantos anos eu tinha, acho que uns... Ah, vocês são velhos demais, cara. Acho que eu tinha uns 9... Acho que eu tinha uns 9 anos, 10 anos no máximo, quando eu jogava o Mega. Eu joguei ele e fechei ele no Mega, mas é que naquela época a gente já tava acostumado com um jogo desse tipo. Uhum. Se você for dar pra uma criança de tipo de 10, 12 anos um jogo desse hoje em dia, é capaz da pessoa não conseguir fechar ou fechar, entendeu? Não, fechar, pode chegar. Fechar, consegue, mas o ruim é hoje em dia se as crianças vão gostar desse tipo de jogo, né? Hoje em dia eles estão mais interagindo com o celular, então, essas coisas, mas isso é um outro tipo de assunto, né? E lembrando, antes de voltar, antes de ir pro Pinta, que a gente estamos jogando, todos estamos jogando emulador, mas ninguém tá usando nem autosave nem autoload, né? Nem save nem load, que é aquele save de, acho que é DF2 e load DF4. Uhum. A gente tá gravando tudo normal, que nem o Bruno fez com o password, e eu fui gravando o save no memory card normal, e o William foi diretão. Eu não sei se tinha password que tinha no seu. Não, não, é só a energia dele, né? Que seria as vidas. E os continue. E os continua. Acabou isso, voltava no começo. O que, deixa, o que deixa o jogo mais complicado ainda, né? Mas é. Então, mas que nem eu falei, ele é curto ainda, né? Uhum. Pelo tempo que eu fechei, ele é curto, mas ele não impossibilita você de não querer tentar de novo, né? Porque... Quantas fases era, você lembra? Ah, acho que chega umas 10 fases. Umas 10 assim, fases. Né? Mas, pô, massa, mas é curto, mas as fases não são longas também, mas uhum. Falo 10 assim, ah, mas aquelas 10 de meia hora, 40 minutos, não. Não, o problema é a bundada. Se você já pegar, se você já entendeu, né, novamente, o padrãozinho do jogo, você já sai pulando ali, apertando duas vezes sempre o pulo, que eu morria direto, né, cara? Pra dar bundadinha. É, pra dar bundadinha, erguer o pezinho ali, aí conseguimos. O chefe tem um super esquema, né, o chefe final lá, que ela faz uns negócios cabulosos ali, mas... Isso era da hora antigamente também, que tinha bastante esquema pra matar chefe. Porque os primeiros chefes assim, né, os mais baixos assim, não era difícil. Aí o capanga dela, eu tive que pegar a manha assim de matar quando ele dava uma, tipo, uma risadinha, manja. Quando ele ia dar risadinha, sabia que ele ia dar uma muquetada no Mickey, manja. Então era nunca a hora que ele abaixava a guarda. E cada vez que você bate no bicho, né, aquela coisa de chefe antigo, né, meu, que você bate no chefe, perde energia e os bichos vão ficando mais rápido, manja. Então ele se tornou difícil por causa disso, que você tinha que ficar ligeiro na risadinha dele. Ele já dava risadinha e fazia isso aqui, ó, muquetada. Ele descia a mão pra bater, então você já tinha que pular e pegar a cabeça dele. Era o único jeito, cara, de pegar ele. É sempre assim, o clássico era ter que pegar o time, né? A hora baixou a guarda, se o Pinto não tivesse furado com a filmagem, vocês iriam ver o Ira dando uma muquetada aqui. Mas como não tem filmagem, ninguém vai ver isso. Quase ficou a cabeça do nosso amigo, hein? Quase pegou as caras. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, é, joga um jogo, né? Eu curti. É um jogo gostoso de jogar, cara. Eu achei da hora, é gostoso mesmo. Ele é desafiador mesmo, né? Que nem o que nós quer fazer mesmo, né? O desafio aqui dos games, é isso mesmo. É desafiar você jogar uma coisa que você não jogou, né? Uhum. E um gênero também que você nunca viu, né? Ou um jogo que já era famoso, mas você não chegou a jogar, né? Por falta de oportunidade, né? Que nem eu que eu passei pro Bruno, mesma coisa, né? O jogo era bem conhecido, mas pelo Bruno ele não teve a oportunidade de jogar, mas no nosso desafio eu falei, não, eu passei pro Bruno, né? Você joga outros jogos e troca, e o mais legal, você troca experiência e aumenta seu cardápio aí de jogos, né? Jogos clássicos, né? Da nossa época, né? Do nosso tempo, isso aí é bom, cara. É o que tá se perdendo hoje aí na indústria dos games, né? Joga esses jogos bons, né? A essência dos jogos bons, né? Desafiador, essas coisas, né? Mas eu curti. Eu achei legal. Valeu aí, Bruno, pelo desafio. É nóis. Aqui é nóis. É. Não tem mais câmera. Agora não tem mais câmera, cara. Tá tão legal fazer os gestos. Vini, indique a última pessoa, por favor. Apresente. A sobra. Quem que é o último dos moicanos? Lógico, é nosso amigo Pi. Pintosa. Peter Jackson. Pintos Laden. Você não falou quem indicou o jogo, certo? Verdade. Direto? Falou? Ele falou depois. Tava falando. É lavagem. Nossa. Então, Pinta. O gravador passou para as mãos do menino Hulk. Do menino Hulk. O gravador sumiu na mão. Pior que sumiu, né? Então. Fala pra Globo. Engasgou. Ah, não! A quinta série ainda marca. Você sai da quinta série. Conheci você na sexta, não vem com essa piada, não. A sexta série não larga. Vai. Então, me indica um Drácula Ressurreição. Foi em português, tá? The Resurrection. Resurrection. Isso é babado no microfone, hein? Até o Drácula também muda. Drácula. The Resurrection. Em francês? Dracula. Dracul, Dracul, de ressurreição. De ressurreição. Pinto sabe falar francês e tanto pornô que deve ser francês. Francês, Oscar. Melhor que é. Tem que partir pra Suécia também. Você Suécia é... fala suruba, velho. E é isso, aham. Uh-huh. Então vamos falar num programa decente. Vai, vamos lá. Vai. Então. Pois é, corta. É, vou hiper, vou cortar. Tô quase. É, vai. É um jogo de point and click. Quem te indicou? O Adriano, nosso amigo Big Lover. O Adriano. Ou o Bigajaga, ou o índio. Lembrando que eu joguei no Play 1 ele, hein? No videogame mesmo, foi no, na época do Play 1 mesmo. Eu tentei emular o Play 1 no meu PC maravilhoso, ele não rodou. Aí eu fui buscar uma versão do PC. Achei a versão do PC. Falei, ah, mas os caras falam. Vou procurar uma versão em português, porque tem que complicar a vida. Beleza, achei a versão em português. Ainda tem um pequeno bug. Passo, tipo, tem as animações, tem todas as ações do jogo. Aí começa uma cena. Aí ela passa... Blum, blum, blum, e acaba, você tá jogando de novo. O filme passa tão rápido, só que ele tá em português. Se você pegar devagarzinho, ele tá em português. Agora você pensa, pra que pegar em português, sendo que você não conseguiu ver a cena em português? Só que depois você tem que, se você der load e voltar, você consegue ver a cena em português. Eu não acredito nisso, mano. Tem que ficar dando load na cena. Porque, ah, que ódio. Ele permite que você salve a qualquer momento, no caso. Não tem um save, um ponto de save. É, isso daí é do jogo mesmo. O que é save também, ou não? Você pode escolher não, tem que salvar mesmo. Um local, tipo, ah, save. Tem oito espaços, oito espacinhos. Nossa, que jogar essa. Jogava lá na sua casa, lá assim. Então, jogo aí da. Mas então, eu encontro o cara. A história do John Harker, coisa assim, eu não lembro o nome do cara, porque eu não li o livro, é baseado no livro do Drácula. Ele tem a Mina, que é a garota mesmo do livro. É, o nome dela mesmo, né? Mina. Né? Mina. A Mina Mina? Mina. Que esse é o nome, não é a Mina. Mina? Então, nessa ligação temos um jogo baseado em filme e um jogo baseado em livro. Porque me faz uma continuação, o Drácula foi derrotado, digamos, derrotado, não vi o livro, então não dá pra saber se ele foi derrotado ou não. Eu tô devendo pra mim mesmo ler esse livro, antes que alguém dê spoiler. Eu não tô devendo assistir o filme não, tá, galera? Só é ele que tá devendo assistir o filme baseado no livro. Só que ele conta só, tipo, a noiva dele sumiu. Não lembro se ela foi raptada ou não, sumiu. E ele vai atrás, ele acha uma pista, um diário, e ele vai atrás dela, procurando o castelo do Drácula, porque ela possivelmente está em perigo. Entendeu? Que alguém, uma chance de o Drácula ressurgir e dar um merdeiro imenso. Merdeiro. Literalmente. E faz um merdeiro imenso, porque apesar de nosso herói ser o cara buscando a justiça, ele dá umas porradas na galera, joga a galera no rio. Quer dizer, a galera cai na água justamente igual. O jogo do Adriano, depois uma porrada na nuca. Se você for pensar, nossos dois jogos, o meu jogo que você indicou pra mim, eu indiquei pra você, é meio parecido, né? É, o mesmo coisa. Canal Plus, ela tá tanto no jogo, nesse jogo quanto no jogo do DCT, ele é na. Os gay perdeu. Então. Ele perdeu a cidade. Mas é uma troca de joguinhos, então. Que delícia, cara. Mas então, ele é um bom jogo. A história dele, ela, tipo assim, ela anda a passo de tartaruga, na boa. Porque você tem que... Eu fiquei travado, nossa, fiquei. Putz, cara. Só que depois aí que você fica travado, tipo, 2 horas numa parte. Aí você entende o que tem que fazer, você passa, tipo, metade do jogo. Aí você fica travado no outro ponto, aí passa mais 2 dias, aí eu sei o que fazer. Chega no final, em 1 hora. Falei, meu, como assim? Mas só esses pequenos pontos de trava que fazem o jogo durar mais. E se você meio que vou jogar uma segunda vez, 1/2 hora você acaba. É. Eu não marquei no relógio, mas tipo, 1/2 hora, 1 hora você acaba. É, sabe? Você já vai saber tudo. Você já acorda, já espera que os filmes vão sair rapidinho porque tá em português, a versão. Então clica aqui, isso aqui, fez isso aqui, tá? Não tem timing, ele é bem tranquilo. Não. Toda a ação dele é você quem dita, porque você tem que clicar, você tem que fazer a ação. Ela não vem até você, não tem que reagir. Você está fazendo a ação. Você busca por item, tem muita busca por item, tem muito backtracking. Você tem que pegar o item aqui, voltar lá num ponto anterior. Puta, isso aqui encaixa aqui, que libera tal coisa X em outro lugar. Também fiquei travado numa biblioteca. Falei, meu, por que que alguém faz um negócio desse, cara? O ódio que dá. Nossa, é grande. E, meu, eu fico pensando, cara, que o Drácula não tem vontade no banheiro, mas se ele tivesse vontade no banheiro, ele tá ferrado. Porque depois de sair dali, tá perdido. Biblioteca é muito chato. É chato demais. É tal de pegar uma peça aqui na biblioteca, você desce dois andares, faz um negócio lá embaixo. É, isso que eu ia falar. Você faz esse negócio lá embaixo, sobe a biblioteca, faz um outro negócio, que abre uma outra porta, você acha uma outra sala na outra cômoda. Esse outro cômodo tem um item, esse item vai ter que colocar na biblioteca. Biblioteca, né? E isso vai ativar uma outra porta, e é nisso, você tá quase saindo. Não, tem mais uma curva que você vai pegar outro item que você vai usar na ponte que partiu mais longa do jogo. Nossa, em backtracking é a minha parte mais longa, saca? O herói, ele, como eu falei, ele bate nas pessoas pra conseguir coisas. O que é justo? Não. Porque não, ele é um símbolo da justiça. No, meu ponto de vista, é justo. Ele joga um negócio pesado na cabeça do peão, então deixa eu cair que nem merda no chão. Só uma maneira nem converte. Tá vivo? Não sei. Vou pegar a chave aqui e vazar. E depois você descobre que tá vivo, porque o cara some no cenário. Eu falei, poxa, que bizarro. Mas os caras sacaneiam eles também. Não, tipo, assim, todo o ambiente pra ele é hostil. Isso eu concordo. Todo o ambiente pra ele mas é hostil. Ele é um herói, deveria seguir a justiça, parará, mas... Ele poder... meio paraguaizão, meio... vai fazer, ele tem que fazer, vamos colocar assim, voltando ao pensamento. Ele faz o possível e o impossível pra poder chegar no objetivo dele. Ele não tá medindo consequências porque ele tá com a noiva dele em perigo. Ele, pelo menos, pensa assim. Ele vai conectando informações, histórias, lendas daquele lugar que fazem ele acreditar que pode ter um perigo pra noiva dele. E ele tá querendo chegar nela o mais rápido possível. Diferente do jogo que ele me indicou, o Drácula, ele tem uma imagem boa, vamos dizer assim, dos personagens. É bem feito. É bonito. Os modelos de pessoas eu acho meio estranho. Hoje. Nem aquela boa. E aquela gorda do começo lá? A senhorinha da taverna. Aquela mulher é feia, mas é muito bem feita. Tipo, pra época ainda, ficou muito bem bolado. Eles têm um ar meio cartunesco, né? É um jogo de época. Sim. É. Tem que considerar isso, que ele tem o estilo dele é interessante, os lugares. Teve um momento, sério, que uma travada minha foi o quê? Você visita todos os lugares. Eita. Beleza. Mas tem que fazer alguma coisa. O que que eu faço? Aí eu fui achar, fui voltando em cada lugar, clicando que nem um louco. Clica, salva, filha, tá? Eu quase dormi. É quase um jogo de página. Mas você vai indo de cenário em cenário, você anda de cenário em cenário, passo a passo mesmo, você dá alguns passos no cenário, você avança o cenário. Se quiser sair de uma porta, chegar a outra, tem uma trilha assim, normal, com grama. Você vai dar. Você clica uma vez, ele passa a metade do cenário, você clica de novo e dá mais dois passos. Mas clica mais uma vez, daí ele chega na porta. Tanto é que tem momentos que você tem alguma coisa, alguma ação que você sabe que tem que ser feita ali, e, por exemplo, atear fogo num ponto. Não é você pegar o item que tem fogo e jogar no meio do buraco gigantesco. É você achar um ângulo certo no canto do lugar, e aí aparece a engrenagemzinha rodando, e você fala, este é o lugar pra eu jogar esse negócio de fogo, que na verdade ia acertar aqui e destruir, cara. Você vai. Ele joga, a cena acontece e você passa feliz. Tipo, saca? Tem certos pontos específicos. Pra subir em cima de uma cômoda, você tem que ir. Pensa numa sala quadrada. Você entra, vai até o meio da sala, vira na diagonal, aí você tem acesso à cômoda que tá no canto. Se você não fizer isso, você não pode pegar, entrar na sala, virar pro lado e subir na cômoda. Tem um ponto específico para subir e um ponto específico pra descer. Não é o Mario 64, você era todo cenário. Não, assim, não tem essa liberdade. De terceira pessoa. Em primeira pessoa você vai ter algum... É pré-estabelecido, né? É em primeira pessoa como se fossem umas fotos estampadas na tela, né? Sim. Exatamente. Foto ali do cenário e você tem... Você tem interação com algumas coisas. O ícone, esse do mouse seria, né? Você vai clicando, né? Fuçando, né? Naquela imagem. O item que você pode coletar. Ou se tiver uma imagem ali de uma porta, você clica naquela imagem da porta e ele vai atravessar, né? Aquela porta, né? Sim, é o estilo gráfico dele, como eu falei, é bom, cara. Se passa um século que diria que tempo assim, né? É antigo, né? É um gráfico atual, 17, galera. Acho que é 17, 18, cara. Então, bem isso. Não é um gráfico de atual que a gente tá falando. É um gráfico bem. O que mais posso falar? Cara, e quando eu cheguei no final, eu descobri que ele não é um final definitivo. Existe um acontecimento, tem acontecimentos que levam a crer que tem um segundo. segundo. Realmente tem um segundo jogo, que é o The Last... Nossa, Santuário, coisa assim, né? É. Santuário Perdido. Ou o Santuário Perdido. Infelizmente, eu e o William jogamos, a gente não gostou desse. Mas aí vai do gosto, né? Quem não gostou mais do primeiro... Totalmente do primeiro, né? É, o 2 ele fugiu muito do primeiro. Teve negócio de arma também no começo. Já muito FPS mesmo, já tiro. Não que eu não curto o estilo de jogo, né? Mas já é um estilo clássico, já de exploração. E ele virou um estilo partiu pra tiro, né? Então... Aguardem esse jogo meio parecido com a continuação, né? Não muda completamente. Ah, depois eu descobri que além do 2, o nosso Santuário, aí eu descobri que existem mais 3 jogos, 3, 4, 5, só que eles contam história numa outra época, uma época mais contemporânea, história de um padre, que são 3 versões do mesmo do Drácula também, contando essa volta do Drácula e o combate do bem e do mal. Eu não cheguei a ver jogar. Eu vi vídeos no YouTube de pessoas jogando. Ainda tem ainda a ideia de point and click, exploração. Pega um pouco da ideia do nosso Santuário em alguns pontos. São jogos medianos, até porque não segue a linha do primeiro jogo, sabe? Que eu achei bem interessante, foi bem legal jogar ele. Mas tem alguma coisa? Se alguém quer adicionar alguma coisa, não, né? Não, a jogabilidade é diferente mesmo, né? Ela é bem diferente. Você explora muito cenário, assim, mas são pré-estabelecidas ações. Aí é cheio de quebra-cabeça, né? Essa é a ideia do jogo. O ambiente em si é um quebra-cabeça. Não, o Hexlash vai matando não, sem parar. É a ação que você busca ações pra que... Tá, voltando a falar do jogo do Adriano. É bem o que o jogo hein? Do Adriano. É bem. Maravilha. Com de quem? Oi, oi. O que eu perdi aí? É, bem parecido. É bem parecido pela essa ideia de, nossa, pegar um item aqui, coloca ele ali, aí ele faz um efeito que vai abrir uma outra coisa pra você, vai disponibilizar outra coisa pra você, e essa outra coisa ser usada no lugar C. Esse lugar C vai D, e vai indo. Sistema de puzzles, né? É, só que eu ainda acho o Drácula. O Drácula ele prende mais sua atenção do que o francês lá, o Menequitopá lá. Menequitopá, olha aí. Quando eu fechei ele com o William a primeira vez, a gente demorou bastante tempo, cara, pra fechar. Porque uma que foi na época do Play 1, né? A gente era crianção e nós não sabia porcaria nenhuma de inglês. Então dificultou muito pra gente fechar o jogo. Mas demorou, mas a gente conseguiu. Até na mina, você não pegou na mina, né? Sim. Então, na mina a gente deve ficar nos par de dias, né? Naquela mina lá foi complicado. A mina que eu falo é mina de carvão, tá? Não é mina de mano também, não. É nem a mina noiva do Harker, nem a mina, é a mina de carvão. É uma mina de carvão. Só pra você descobrir que tem que apertar a bagaça do carrinho pra ele sair andando, a alavanquinha lá, é uns par de dias. Tá, você aperta a alavanca pro carrinho sair de um ponto e ir pro outro. E eu não descobria que eu tinha que sair na outra sala por um vão. Então eu ficava voltando. E saía tipo, ué, o que eu tenho que fazer? Até descobrir na cagada que tinha bendito voo que eu saía por mim. Falei, ah, que maneiro! Que legal o joguinho! Yeah! E a cena, blum, blum, blum. Saca? Isso. Então é isso. Nós vamos aqui deixar vocês aqui, nossas impressões sobre os jogos. O que vocês acharam dessa experiência, pessoas? O que vocês acharam dessa experiência do desafio? Essa experiência é positiva, é bem legal porque dá a oportunidade de jogar, de conhecer um jogo diferente e que seja legal, bom também, né? Como a gente espera passar um jogo legal, espera que um jogo legal também. Mas, seria bem legal se todo mundo fizesse isso. Ó, se quiser deixar no comentário ali um desafio de jogo, que aceita também essa porra. É bem interessante, sim. É, eu gosto por vários motivos. Uma que a gente tá fazendo entre amigos, a gente é amigo há vários anos. Eu não, acabei conhecendo você faz 2 meses. É. Os caras... A maioria das pessoas... Quem convidar ele tá passando na rua e chamar ele pra fazer... Ué, o... podcast. Os três aqui eu conheço no mínimo há uns 15 anos. Perguntando, já jogou isso aí? Já, joguei, já. Então é muito tempo de amizade. Uma... 15 anos, mas 20 anos. Não, eu falei no mínimo, por isso que eu falei no mínimo 15 anos, pô. Uns 20. Não, mais uns 10 no bolso. É. Porra, tu vai pensar que tem uns 40 anos. Não, mas faz, no mínimo 15 anos mesmo. 15 anos pra mais ainda. É, outra que eu gosto de jogar jogo antigo, eu jogo a geração nova agora, mas eu muitas vezes eu prefiro mais jogos antigos do que nova, do que os novos de agora. E é pra conhecer jogo novo também, porque chega uns caras aí que tá com um jogo aí pra você que você nunca viu na sua vida, né? O primeiro desafio eu joguei um que eu já conhecia, mas eu não tinha fechado, que era o The Lost Viking do Super Nintendo. Super Nintendo 3 Viking. Baita de um jogão também. É um jogo inteiro de, você tem que ficar pensando, de puzzle, e aí você controla 3 Viking. Cada Viking tem os 3 bichos. É, né? tem os 3 bichos também. Ótimo jogo também, só. Tá bom, bem desafiador, né? Esse jogo que passou pra ele foi eu, The Lost Vikings, né? O Hulk. William, qual jogo você tinha jogado no primeiro desafio? Na primeira vez, o Adriano, né? O Big Lover. De Big Lover. Tinha passado pra mim o Mario RPG. Uhum. Então, foi um jogo, né, que eu não tinha jogado. Uhum. Vários também não tinha jogado, mas como eu fui desafiado nele, eu peguei, fui do começo ao fim, fechei o jogo e curti, gostei, né? Muito bom. É um estilo de jogo que eu Mario. Gosto, né? E é Mario, né? Por ser Mario e RPG ainda, né? Juntou os dois, joguei suave, gostei e indico pra quem gosta de RPG. Isso. E de Mario. E nesse desafio aqui, quero dar uma última opinião. Qual do... Desse agora? Nosso desafio agora. Desafio agora? É. Ah, que, né, as pessoas que têm amigos também, né, que possam fazer isso, faço, cara. É uma experiência da hora, cara. Você criar até um grupo no WhatsApp, assim, no WhatsApp, né, e ficar comentando, mandando foto, vídeo, onde que eu tô aqui, o que eu tô fazendo. Você falar pro seu amigo, falar, ó, venci seu desafio, é uma coisa da hora, né, o seu amigo desafiar você vencer o desafio dele, né, é uma coisa legal, né, que incentiva, né, você jogar e até seu companheiro também jogar, né, seu amigo. Conhece, né? Mais jogo, né? É, você conhece, cara. Conhecendo, é? Seu leque aí. Seu leque de jogo jogado só. Quem quiser conhecer jogo bom, jogue Dizzy. Do Nintendinho. Depois fala pra mim. É, o nome do jogo, velho. O nome do jogo chama Dizzy the Adventure. É excelente. Eu não consegui fechar ainda, mas ainda vou fechar. Sem spoiler. Só fala o nome do jogo. É. Só que uma coisa que eu falo, mas eu não consigo. Jogue sem a música, tá? Porque, olha, é irritante. Não, a música é legal. Mas dele não é. Acho que a música é o desafio do jogo. Nossa, a música é o desafio mesmo. Mas é um excelente jogo, porque... tem muita coisa diferente. Eu não vou falar. Quem quiser ver, pega, baixa lá, pô. É um ovo, pra mim explicar mais ou menos. É um ovo com perna, que tem uma família de ovo também. Então, já falou. Que você procura como Dizzy na internet? Você não acha. Você vai achar um monte de jogo diferente do nome de Dizzy ou Easy. É, mas é Dizzy The Adventure. Mas só. Ele é pro Nintendinho. É. É um sofrimento pra achar esse jogo, você não tem noção. Pessoal, se quiserem ouvir mais as três figuras falarem, nós temos dois podcasts com eles. Um sobre chefes nos jogos e outro sobre old gamers. Os links vão estar na descrição desse podcast, que virou um podcast, era um vídeo, mas virou um podcast. Foi incrível que pareça. Cagada que apareça. Problemas técnicos que aconteceram. É idiotice. Esqueceu. Babaca, idiota. Vou puxar o Windows Phone. Não, tadinho. Você ofendeu o Windows Phone, velho. Não funciona mais. Aí eu tô fodido. Mas isso, senhor, muito obrigado à presença de todos vocês aqui nessa noite. Lembrando que vai ter o terceiro desafio, hein? Que vai estar no. Esse vai estar, vou garantir que vai ser filmado no YouTube. Tá no YouTube, cara. Senão eu vou apanhar dos três aqui. Isso vai ser foda. Já pra estar o negócio inteiro, né? Vamos lá, né? Bota pra frente. Então é isso, muito obrigado. Obrigado, William. De nada. Eu não quero mais 50 anos. Foi. Valeu, Adriano. Estamos às ordens. Bruno? Valeu, Pi. Então é isso. Valeu, muito obrigado. E bye. We'll be right back. Nojo da nossa baba. É. É. Basicamente é isso. Tenta lá ver. Como? Os dentes antes de... Ah, tá. Esse sim. É um jogo, cara. Joguei com quem? The City of Lost. The Lost. De... É a cidade dos... Agora não fui mais na minha cabeça. The Lost... The Belogeiro's Golden Boy. The City of... Nossa, velho. Que? Belogeiro? Belogeiro. The City of the Lost Belogeiro. Golden Boys? Golden Boys. Um grande filme, merece o Oscar. Desde a escola, hein? Puta que merda. The City of Children. É, The City of Children. Cidade... Seria a cidade das crianças perdidas. No francês fica um bagulho, não sei o que, perdus. Tipo, mano, vai tomar no cu. Então, se na cidade das crianças que se perdesse muita criança, ia ser? Exato. Mas se perdeu, hein? Mas se perdeu, um monte de criança aí, cara. Homem do saco ia fazer rapaz. Aí você vê que tudo é história do homem do saco, né? Mas... O homem do saco era o Pinta. E vem. Com um saquinho de goma. Não. Vamos deixar essa história de lado e vou começar?